Oxenem 6320, solo 25, libera esquerda, chame solo Salvador, no 21, décimo 9. Encerra solo Salvador, 219, Oxenem 6320. 0 no 5, está autorizado MS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. 2000 ajustado, reportará estabilizado no Zulu da 28, 9303. Azul 9303, chame a final, frequência 119, décima 8. 19-8, Azul 9303. Oxenem 6315, chame a final, frequência 119, décima 8. 19-8, 6315. Livre o ILS Zulu da pista 28, reporta estabilizada. Reportará estabilizado o Zulu 28, Azul 9303, descendo para 2000. Salvador, Oxenem 6315, transfere. Oxenem 6315, desça para 4000 pés, o ajuste 10-15. 4000 vai 6315, reduza para 1709, sai número 2 na aproximação. 1970, redução, 6315. Azul 4422, a sua identificação, desce a via TFIP 1 para o nível de voo 120. TFIP 1120, sua Oxenem 6226, chame a final, frequência 119, décima 8. 19-8, 6226. Controle Salvador, Oxenem 6226. Oxenem 226, desça para 050 na chegada da TPIP. 050 na chegada da TPIP. Após a chegada, autorizaria o LS X-Ray da 28 em vez do Zulu? Após TPIP, servidor 363 para final LS X-Ray. Gente, após TPIP 363, aguardando o X-Ray 2862-26 descendo 050. É Golf Uniforme. Redução para 2009, o 6226. 2009, 6226. Lima Total, autorizada com a imagem 7, o vento 190 graus, 089. Na 85. 2545, 2085, boa. Controle Salvador, está passando o Rio Grande da Juliette, centro da Quebec. Confirma, aeronave, está passando o Vitor Índia Juliette? Afirma, o Vitor Índia Juliette de Cairo Lourenço para Salvador, está passando através de Veracruz na Flor de Paris, mantendo 1.510, 04 a bordo, direto. Gente, Vitor Índia Juliette via corredor, se reporte através de Paris para ingresso corredor Interlagos. Posso andar de Paris, ingresso selado, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, confirme tipo de equipamento? Papa Alfa 3-2. Papa Alfa 3-2, copiado. Azul 4462, reduza para 2309. Pô, na livrada da pista, informa que é toda a preocupação, vento de caldo, inclusive na, no coque aqui, está com 3-9 de caldo. Gente, direto para informação. Lima Hotel Hotel, Decola 230, chama o controle Salvador, no 20, décima 8. 208, Lima Hotel Hotel. Alfa-Tango Lima, Salvador, Alfa-Tango Lima, hotel. Alfa-Tango Lima, hotel, contato radar na decolagem, suba uma centena, nível... Suba uma centena, direto coral da presente. Centena, direto coral, Lima, hotel. Todos nós, 6 a 6. Centena, só 1809, Centena, 221. Channel 6226, pode ser PIP, voa 363, ou Channel 6226, descida para 2500 pés, o ajuste 1500. Desce para 2500 pés, 00 no 5, PIP 363, ou Channel 6226. O Channel 63 no 5, estabilizou? Está no localizador, visual. Completa final, torre 11895, bom pouso. 1295-6305, bom dia. Boa tarde. Channel 6226, autorizado o final ILS. Ok, reporte estabilizado. Livre ILS, Channel 6226. Oi, Salvador, boa tarde, 6305, Channel ILS. Oi, Channel 6305, ajuste na 0105, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando a autorização, 6305. Do 9303, salve 34, antes da Alfa, chame Salvo Salvador e 121 decimal 9. 219 antes da Alfa, 9303. Final Salvador é o 6141, passando 080 para 050. Final 6141, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. 2015, homem, 1-4-1. Tudo é chapassado de Salvador, serviço radar encerrado, quase serviço de informação de voo e alerta da presente. Chame agora a frequência 1-26-0, até 1-35-3. 2-6-0-3-3-3-4-1-9. O vento 2-0 graus, 0-6-9. Sim, autorizado por 6-3-0-5. A gente completa a final, 1895 torre, 6226, bom pouso. 1895, bom, 6226. Juliette. Gente, Vitorino e Juliette, reporte visual com o campo. Juliette. Oi, Salvador, Oxana, 6226. Oxana 6226, vai existir no 0 no 5, número 2, telepouso. 1 no 0 no 5, 6226. Salvador, 2 2 9, 9, 2, 9. Oeste Olímpio 02, mantenha posição. Disposição. Tango Lima Hotel, está com referências visuais, propõe o cancelamento da presente e subir para 75105, Lima Hotel. Gente, Lima Hotel está presente no IFR cancelado, 1636, suba e mantém condições visuais 1105. 1105, Lima Hotel. Azul 4422, desça para 4000 pés, ajuste 10 no 5. 4000, 4422. Controle, o Júlio Linha Juliette, quando fita descer 1000 pés, não tem condições visuais. Desça para 1000 pés, Vitor Índia Juliette, reporte se asa ou visual com calma. Vitor Índia Juliette, está visual. Está autorizado o procedimento, 4422? O 4422, aguarde, o tráfego à sua frente ainda não está estabilizado na final. Gente, 4422. Campo, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, torre, 1-1-8-2-9-5. 1-8-2-9-5. 1219. 219, informa vento de calda entre 8 e 10 nós, cabeceira, 6305. Vitor Índia Juliette, reporte em rimar. Reporte em rimar, Juliette. Chinem 6226, o vento, 1-8-0 graus, 06 nós, autorizado pouso, pista 28. Livre pouso na 2. Vitor Índia Juliette, reporte curta final 1-7. Juliette. Azul 4422, desça via para 2000 pés, ajuste 1015, está autorizado em MS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. 15, descendo para 2000, reporte estabilizado no ILS da 28. Na final, torre 1-1-8-9-5, bom pouso. 2-9-5, obrigado. Juliette? Poderia confirmar a direção e velocidade do vento para o Vitor Índia Juliette? 1-7-0 graus, 089. Juliette, graças. Olimpo 02, autorizado, cruzamento, pista 28, reporte na Delta. Bem, vindo cruzamento para o Olimpo 02, para a Serena Delta. Chinem 6226, solo 39, libera esquerda, chame solo Salvador, 1-2-1-9. 219, só uma informação, 79 de cauda no toque, 6226. Gente, obrigado pela informação. Reporte estabilizado no ILF Zulu. Reportaremos, 4422. Para autorização de pouso 2861. Vitor Índia Juliette, autorizado, pouso, pista 17, vento 1-7-0 graus, 08 nós. Autorizado 17, Juliette. Olímpio 02 na Delta. 02 na Delta. Olímpio 02, chame solo 1-2-1-9. Na forma 219. Oceané 6141. Autorizado pouso, pista 28, vento, 1-7-0 graus, 08 nós. Pouso 28, 6-1-4-1. 01? Eu sigo, vai ser 01. Na regressão, essa rodovia litoral 110. O 01 no controle não copiou essa informação. Então, 01, repita a informação para o controle. Tá, 110 no litoral, tá regressando para o outro. Gente, o Guardião 01 repete no através de Pituaçu. Vamos para Pituaçu, Guardião 01. Guardião 01. Condições já chegar no próximo ao farol de Itapuã, manter o setor para uma aeronave em aproximação para a final da 28 e setor a pouso? É, fica para o Guardião, se eu não entendi não. O Guardião 01, informo que temos um tráfego, um Airbus 390, próximo à final da 28. Corrijo, um Eco 190. Próximo da final. É, para não haver empate na aproximação, você tem condições de chegar em Pituaçu, manter o setor para após o Eco 190 efetuar o pouso, o senhor proceder para o circuito de tráfego? Afirmo, permanecerá aqui em Pituaçu aguardando instruções. Trata o Guardião 01. Telemeia 141, na sala 43, libera a esquerda, chame Saulo Salvador, 121, decimal 9. 19, Maria. Então, desta via, tem PIP 1, para o nível 130. Estabilizado, 4422. Rio 4422, complete a final e chame torre, 118, decimal 9, 5. 2-1-5-4-4-2-2, obrigado. 3-1-4-4, mantenha a via. Boa tarde, 4-4-2-2, estabilizado o procedimento. 4-4-2-2, o vento nomeia 0 grau 079, autorizado pouso, pista 2-8. Pode deixar o altímetro na 0 no 5. 3-4-2-2, no 0 no 5 no ajuste, 4-4-2-2. Sim, Olimpo 02, mantenha o ponto zero para o seu 28. 0.0, Patango Lima, Hotel Hotel. Hotel Hotel. 7 milhas para a posição coral, serviço radar encerrado, mantenha regra de voo visual 105. Chama agora o controle ilhéus de frequência 120, decimal 1. Papá Mike Vitor Alfa, prossiga. Sobrevoo no através do aeródromo de Vera Cruz. Iniciou o cruzamento da Bahia de Todos os Santos com proa do Farol da Barra. Tente Mike Vitor Alfa, 500 pés, reporte Farol da Barra. Reportará Farol da Barra, Mike Vitor Alfa. Então, 01? A escuta, guarda 01. O senhor já está regressando para Salvador da Presente? Aguardar instruções, está em Pituaçu. Gente, o Guardião 01 está autorizado para seguir regresso para Salvador, repete no através de Pituaçu. Vou para através de Pituaçu, autorizado, regresso, Guardião 01. controle, Guardião 01 passou, Pituaçu. Guardião 01, mantendo o setor de Pituaçu, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Sem dúvida, pode se separar, Guardião 01. Torre, Guardião 01. Olimpo 02 a Lima, tem cabeceira 28. Olimpo 02 a Lima, tem a 28. Torre, Guardião 01. Siga, Guardião 01. Tá pro campo, intenção de regressar para o outro. Guardião 01, autorizado direto ao hangar do Graia, o vento no meio 0 grau 079. Direto ao hangar do Graia, Guardião 01. Do 4422, solo 48, libera a esquerda na Delta, antes da Alfa, chame solo Salvador, 121, décimo 9. Delta, antes da Alfa, 219, azul, 4422, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Gol 2008, acione identificação. Gol 2008, contato radar estabelecido 5, 1 milhas, sudoeste do Verde Salvador, Ruína Pro de Momba. Pode ter sido da chegada de PIP 1, reporte unidade descida. Gente, o Gol 2008 mantém a via, aguarde a autorização para o ILS X-Ray da 28. Mantendo aguardado o Gol 2008. 3144, desça para o nível de voo 050. Passou outra vez para a da Barra, está mantendo a orla da Baía de Todos os Santos. Vai para sobrevoo na aeroporto, próximo a Mike Vitor Mike Vitor Alfa, sem interferir com esse 1-0. Gente, Mike Vitor Alfa, sobrevoo próximo a Simões Filho, reporte iniciando sobrevoo no local. Reportará no local, Mike Vitor Alfa. Uno, Washington, solo controlado, vento no 70 graus, 89. Só atrás, solo controlado, Guardião Zero. A 3144, desse mantém nível de voo 060. Zuno 44, vetoração devido à mudança de pista, agora pistão de Salvador, pistão no zero, curve à esquerda para o 350. Esquerda 350, 340. Só que já tem um próximo no 4, usando ali na cabeceira no parte 5, manter frio com a sessão de decolagem. Autorizado decolagem pista 28, o vento 170 graus 89, após a decolagem autorizado a curva à esquerda na radial 1013, no Sessão 6202. E aí, livre decolagem para o Olympus 02. Gol 2008, vamos com a pista em uso agora, a pista 10 de Salvador, vetoração para o sequenciamento, curva à esquerda, proa 340. Seu limite é radial 270 de Salvador. Esquerda proa 340, orientada proa 270 de Salvador, 2008. Lima 100, 2008, 3, 2, 0, 5. Águia de lá, o zero pro sangue lá, o simbolista da família. Voo 2008 está presente, reduza a velocidade para 2409. Reduzindo, 2008. Ele, 2008. Tem curva na esquerda, faz de ao 193, Olimpo 02, chama na controle, 208. Torre Salvador, contrário 2230, está próxima ponte pega 10. Último tempo de espera 10, passando 230. De Salvador, Olimpo 02. Olimpo 02, contato com a vela decolagem, suba para o nível 050, direto em rota. Ei, o Olimpo 02, solicita o 080, o primeiro cheque que faremos será no 080. Pronto, inicialmente suba o 050, aguarde a sanção para o 080. Inicialmente 050, Olimpo 02. Centro, voo 2008, sem descida. Voo 2008, desce inicialmente ao nível de voo 110. 110, controle, desculpa. A decolagem mantém a prova até 2.500 pés de iniciar a primeira curva e subirá até o 050 restrito até as 20 milhas. Em caso de falha, até as 20 milhas, você não conseguir sair do fundo 1, tá? 2.05. Ok, essa transmissão está um pouquinho abafada, entendeu? Mas vai manter a pós-decolagem conforme está no controle da torre 2.500 pés da proa. Então, curva esquerda, intercepta o perfil da saída. 5 mil pés, ouviu? Após a decolagem, maneira pro até 2.500, hoje inicia a primeira curva, após sobre o restrito até o 050 por 20 milhas. Em caso de falha, após 20 milhas, segue no perfil da saída. Ok, restrição do 050 até 20 milhas, após 20 milhas, segue no perfil, tá? 3.805. Autorizado, decolagem pista 28, vento 1.70 graus, 7 nós, mantendo pro até 2.500. Centro, livre decolagem, 2.8, 3.2.05. 0, devido a tráfego decolando de Salvador da pista 28 inicialmente, informo que seu novo limite é radial 290 de Salvador. .008, complete redução de velocidade para 2.209. Contato 29, ou 2.009. Ponto 2.008, como que seu novo limite é radial 300 de Salvador. 300 Salvador, 2.009. 2.230, ali mantém para 3.2.3. 2.05, vou colar 5.6, contém o número 2.08, vou ver. 2.08, boa tarde, não, 3.205. Qual é a parceria do 2.2.3.0? Tira! Como é que a sua transmissão está muito abafada aí, por vezes não dá para entender o que você está falando. Deixa agora como me recebe. Muito abafada a sua transmissão, confirma em cheque rádio. Afirmo, como me recebe agora? Melhorou agora, agora melhorou. Gente, ali mantém 1.0. Sim, mantém 1.0. Suba inicialmente a nível de voo 050 após curvar a esquerda para o Odileta. Ok, isso é 050, tá 3885. Controle, o Mike Vitorov está se aproximando desse aeroporto próximo a Ceasa. O sobrevoo será próximo ao hangar em Rimac, Mike Vitorov. Tente, Mike Vitorov. Olimpo 02. 2. Escuta, prossiga. Chame o controle na frequência 119.8. 119.8, Olimpo 02. 3805 dá presente, voe Eleda e suba sem restrição para o nível 340. Na presença está voando Eleda, subindo sem restrição para o 340, 3205. Salvador, Olimpo 02. Olimpo 02, o Paquera na escuta, está ciente da sua decolagem com contato primário. Na escuta nesse canal. Ok, ciente, vou ter a escuta. Paquera. 32230. Último, eu tenho a casa cheia abaixo da decolagem. Estamos aguardando, 2230. Tá 3144. Para interceptar o curso do localizador, curve à direita, proa 120. É 3144, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, atualizado em LF, X-ray da pista no 0, reporte estabilizado. 2000 pés, 0 no 5, reporte estabilizado. Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, vertical da Enrimar. Gente, chame a torre da presente 118.95. 118.95, Mike Vitor Alfa. Voo 2008, curva à direita, proa 050. 008 08, com registro 050, voo 2008. Voo 2008, desce e mantém nível de voo 050. Descendo para o 050, só confirma aí se tem que interceptar. O voo 2008, para interceptar, dá presente, está autorizado a completar a curva direita, proa 125. Direita proa 125 e autorizado a interceptação, 2008. Afirmo, reporte estabilizado. Desça para inicialmente o nível 050. Não, 050, vou ler 008. Mike Vitoral. Gente, então mantenha sobrevoo sobre esse aeroporto na minha escuta permanente, mantendo a distância da final da 10. Vai preservar a final da 10 em até 2 milhas? Mike Vitoral, permanente sua escuta, totalmente condicionada. Controle, passeio 2230. Firmo, vínculo 00, 1208, controle, bom dia. 08, boa. Controle Salvador, boa tarde, passeio 2230, passando mil pés na sua escuta. Salvador, boa tarde, azul 2760, 5200. Salve 2230, contato na data de decolagem suba de Aburuno para o nível 180. Aburuno para o 180, parceiro 2230. Salvador Azul 2760. Azul 2760, prossiga. Sigil 200. A gente prossiga descida até o estúdio 15. Nível de voo 150, reporte para a modificação do nível. Até o 150, última cancelamento 2760. Adequado de filmagem, ainda não encontrou a situação. Mike Vitor Alfa está próximo. A próxima São Cristóvão já vai manter o setor. Mike Vitor Alfa. Informo que tem o tráfego se aproximando para pouso na 10. Informo que terá que se afastar com o Proa Norte. 70, solicitar para o ISO, o 2008. Sete. Aguarde o CAV do 366, 2008. Aguardando o CAV do 366, o 2008. 3144, completa aproximação LS X-Ray, cabeceira 1-0, chame a torre Salvador, é 1 no norte, decimal 95. Salvador Gol no 2008. Siga 2008. Consegue na descida? Decima tem a 2500 pés, altímetro em Salvador 1015, o serviço 366. Cliente 2500, autorizado 366, o diário. E... 3144, Queregal 1015, e fomo Robson 44 a 3 milhas, se afastado da cabeceira auxiliar 17, foi terceiro com Fertoso. Autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 0-9 baixo. Oscar, Mike Yankee, troca para o táxi. Oscar, Mike Yankee, autorizado o táxi, chame a atenção para ingresso. Mike Vitor Alfa, vertical da Enrimar, vai abortar o sobrevoo, agora a intenção do pouso, pátio 5 pela 17, Mike Vitor Alfa. Mantém a Enrimar, aguarde, se você conseguir ter o pátio 5 para pouso, Mike Vitor Alfa. Vai manter a Enrimar, aguardando a autorização, Mike Vitor Alfa. Se der para o utilizar, tráfego, só me cruzando o 050. Tráfego, cancelado, vai botar passando 050. Primeiro confirmado, só Salvador. Salvador, altímetro no 0 no 5. No 0 no 5, obrigado. Tá. Bora 964, a identificação desse mantém o nível de voo 050. Bora 964. 964, prossiga. Identificação desse mantém o 050, chegada, bom, médio 1. Bom, médio 1, 050, 964. Poder 008, informe. Estabilizado, servido 3, Vené. Yankee na posição de escola da 1-7, pronto. Então, Mike Yankee, autorizado ingresso, pista 1-7, reporte alinhado e pronto para decolagem. Autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto. 01. Passageiro 2230, vou direto teléfono. Manda ele para o passageiro 2230. Azul 2714. 008, continue a aproximação, aguarde pista livre. Informo Robson 44, afastado 3 milhas da cabeceira auxiliar 17, não interfere com seu pouso. Aguarde pista livre, gol 2008. Atente, chamando a pista livre, gol 2008. Oscar Maquiante, alinhado pronto. Gente, aguarde para decolagem, Oscar Maquiante. Aguarde para decolagem, né? Telefone 44 do solo 06, libera direita, chama o solo Salvador no 209. Chamada Zero 08, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 02? Mike Yankee, autorizado a decolagem. Pista no 7, vento 170 graus, 99. Autorizado a decolagem, farinha. Babá, Mike Vitor, confirma intenções. Prosseguirá com sobrevoo ou segue direto do Pate 5? Manda autorizado, Pate 5, Mike Vitor. Puta, tarefa tango. Babá, Mike Vitor, da presente, segue para o Pate 5 direto, informa o circuito decolando agora da pista no 7. Segue direto o Pátio 5, está alinhado no 7, não interfere o Mike Litoral. Alfa Tango Oceano, na Bata, cheio para o táxi. Agora 08, no solo 09, direita, no 209, solo. 609, 08. Controle 908, chama o controle 908, bom controle 908, grato, Yankee. Babá, Mike Vitor Alfa, o vento no aeródromo é de 1,60 graus, 1,09, poste no solo controlado, que é legal no 0,05, no Pat 5. No 0,05, 1,60 com 10, vai reportar controlado Pat 5, Mike Vitor Alfa. Número 6. Corredor Oxen, fomos através do farol da barra. Solicita a proa direta da P-59. Está na 220 a 18 milhas. Cat, o número pé direto plataforma, só me livrando da... Só me indo na final para o pouso. Portará final para o pouso, é. Eu tô no 60 graus, 109. Fone. 01, 4,5. Yeah. Metrô em Salvador no 015, escalera final LS com sua cabeceira no 0. 2000 e o E15, facilidade LS da 0, 9, 4. Só para confirmar, o senhor encontrou formações entre Bomed e TAP, correto? Exatamente, tem uma formação exatamente sobre Bomed, na esquerda, na esquerda, também algumas formações, mas menos forte. 7. Estabilizado, livrando frequência, Mike Vitorov. Vitorov, eu não sou aluno 2, eu consegui estacionar, boa tarde. Boa, Alfa. Cara, muito espera da Romeu, tá? Corrente, olha só, tango autorizado, a linha 17, poste pronto para decolagem. Alfa. Tinha autorizado a decolagem, 17. Vento no 0 graus, 99, tchau, olha só, tango. Charlie Alfa Tango, decolou ao 13, chama o controle, 1-2-0-2-8. 1-2-0-0, graças a Deus. Tipo 02 ao Paquera. Na escuta, prossiga. É, confirme se já chamou a defesa aérea. Negativo, já bateu na sua escuta aí. Direção na litoral sul. É, tá mantendo agora no momento, senhor, a radial 230. Se autorizado, eu falei para 5 mil pés para teste de equipamento, senhor. Claro. Tá, grato. Vou manter a escuta nesse canal, tá? O telefone está estacionado 01 número 5? 0170, senhor. 0170. 0170, sente. É só a verificação no equipamento transponder, Alpha Charlie, 0170, prossiga em condições visuais, aguarde autorização. Tá mantendo agora a radial 220, aguardando autorização. Afirmativa. A intenção do sobrevoo é subir para 5 mil pés e manter qual setor? É, manter até através de Valença, senhor, no máximo, ou Veracruz. Entre Veracruz e Valença. Gente, mantenha o corredor axé a 500 pés. Aguarde a autorização. 500 pés, aguarde a autorização, tá? Acredito que o azul. A intenção é proa do oceano, ok? Proa do oceano, proa sudoeste. Meu pé com proa do oceano, sudoeste. Gente, aguarde passagem de um tráfego nacional de instrumento aí, pra Salvador. Até o litoral, agora. Oscar Mike Yank na final para C-59. Oscar Mike Yank tem frequência livre, aguarde sua mensagem de pouso na plataforma. Yank. Autorizado, 964. 964, chame a torre Salvador em 18, decimal 95. 1895, obrigado, boa tarde. 208, obrigado, 2788. Sou 2788, decolado, saída Momo. Sou 2788, contato radar na decolagem, subiu mantém o nível de voo 170, via... Saída Momo. 170 via Momo, azul 2788. Salvador, boa tarde, Gol 964, LS da 10, baixo travado. 964, quer ligar no 095, tá vindo a pista? Já está visual. Autorizado o pouso, pistão 10, vento 170 graus, 109. Esse pouso na 10, 964. Já no mesmo aí, 1260, alternando 35, decimal 3. 260353, passageiro 2230, boa. 3154, confirmando o procedimento de uso LSX3. Estamos bem, então. LSX3, Romédio 1, 10, ao 5, 3, 4. Controle Papa Romeu de Lapa Tango, tá, o Drone de Amaralina vai aguardar aqui a autorização, ok? Gente, a intenção é sobrevoo neste setor, confirma? Negativo, é com proa do litoral sul, aliás, é, pro retorno já, Papa Romeu de Lapa Tango tá fazendo 180 para regresso do Salvador. Gente, mantenha-se visual pelo litoral sul. Informe, é boa transmissão das comunicações, informe através do Parque Itaçu, Tchela Estatal. Através do Parque Itaçu, a reportagem. Azul 4462, acione identificação. Salvador, China 6326, bom dia. Bom dia, China 6326, Pro de Salvador. Está em contato radar, passou o Coral a 55 mil de sudoeste. Como parecida? Para descida, 6326. 6326, desse manter 180, inicialmente. Ele deu 180, está mantendo o Pro de Salvador. É, vai manter Salvador ou pode voar o México? Inicialmente mantém Salvador, 6326. 6326. Controle Salvador, Azul 2788. Agora passando 4500 em ascensão. Solicita voar para o de frotir, senhor. Somente foi Cogbo 2788. Cogbo 2788. Salvador, 4463. Contato radar, 70 milhas sudoeste, Salvador. Foi Coral. Chame no ideal de descida. Aguarde após Coral, Salvador. Prosseguindo a descida, GNM 6326. Mantenha agora para prosseguir a descida. Aguarde. Salvador, o azul 4462 para a descida. 4462, aguarde um minuto para a descida. Controle Papa Romeu de Lapa Tango, está na linha do litoral sul, pro do coral de Itapuã, mantendo 200 metros sobre o mar. Controle Papa Tango, para ingresso no circuito de tráfego, chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 18,95, graças. 4462. Prossiga, 4462. Tira agora o setor de retoração, pera o sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limite será 10 milhas na proa. E aguarde a descida. 010, aguardando para a descida. 1 minuto, né? 1 ou 2 minutos no máximo. Ok, e aguarde a descida, azul 4462. Clama 4462, equipamento Embraer 190. Reporte livrando o eixo da 1028. 4, desce para 2000 pés via Bomed 1 na altimetria em Salvador 1005. 2788, informa que vai precisar de um pequeno desvio à direita com aproximadamente a proa 345. 7 desvios, 2728. 7. Vou chamar a 6326, desse mantém um 050. 050, 6326. Azul 4462, tráfego a 2 horas, 5 milhas, rumo ao nordeste. Cruzando 180 em descida para o 050, disse mantém o 060. Aguarde novos vetores para segui-lo na aproximação. 060, guardando vetores, azul 4462. 463. Chamando o ideal de descida. Vou mais 5 milhas, 4462. 63, 63, mantém a prova do VRN e chame para a descida. Mantive a guarda de vetoração para o LS X-Ray, dá um no zero. máximo mais 30 milhas na proa, 4463. Patanco autorizado, pouso pistão no 7, vento no 7, 0 graus, 0 menor. Autorizado, pouso no 7, tá. O 8 vai efetuar esse desvio e manter por mais quantas milhas? O 2788 está estimando aproximadamente 20 milhas, senhor, devido a pequenas formações no eixo esquerdo da nossa trajetória atual. Entendi. 2 Salvador, muito boa tarde, azul 2714, novo ponto de espera da 10, pronto para decolagem. 2714, autorizado a linha em decolar 10, vento no 60 graus, 7 nós. Autorizado a linha em decolar, azul 2714. 4462, curva direita para o 030. Ok, 030, o limite, qual que é o limite, senhor? O limite será o curso do localizador. Ok, apenas confirmando a pista em 1 a 2, 8 ou 1 a 0? Confirmando a cabeceira 1 a 0, preparo ele X-Ray para 1 a 0, 4462. Testando para X-Ray da 1 a 0, azul 4462. Tudo esse X-Ray foi direto para o Afonso. O 3154 tem nível, né? 3154 tem nível, ele é, chama estudo exército. Tá, já vai chamar. Chama 326, sobre alteração para o sequenciamento de tráfego. Sinal do LS X-Ray, curva esquerda para o 010, limite será o localizador. Esquerda 010, limite ao log 6326.